Então, o nosso tema dessa tarde é lei de destruição. No primeiro momento, até nos parece estranho, né, falar que existe uma lei para falar de destruição. Mas a gente vai ver o que significa isso. Né? Então, essa lei de destruição, ela está dentro do Livro dos Espíritos, para quem quiser, de repente, ver depois em casa, né? Aprofundar mais o assunto, está dentro do capítulo 6. Então, a primeira pergunta que ele nos faz aqui no Livro dos Espíritos é: se a destruição é uma lei natural? E ele nos responde que sim, que é preciso que se desmanche e se refaça as coisas para que ocorra um renascimento, ocorra um refazimento, para que as coisas possam ser modificadas, ser transformadas. E aí a gente lembra até de uma frase que diz que no nosso mundo nada se cria, tudo se transforma. E dentro das leis da física, da matéria, a gente sabe que é bem isso. Nada é criado. A natureza, ela nos proporciona, e através do nosso trabalho, em alguns casos, a gente transforma a matéria. Então, através dessa destruição, algumas coisas deixam de existir para que outras possam surgir. E se a gente for pensar basicamente em nós, que estamos dentro de um corpo físico, material, a gente sabe, uma das poucas certezas que a gente tem durante a vida é que esse corpo vai morrer, vai desaparecer, obedecendo essa lei de destruição. Nós sabemos que a matéria humana, ela pode ter um tempo máximo de sobrevida, porém, nós dificilmente atingimos esse tempo máximo através das nossas vivências, das nossas práticas durante a vida, que vão desgastando de uma forma, vamos dizer assim, acelerada, esse processo nosso de vida material. Então, dificilmente a gente consegue chegar até o fim da exaustão da matéria. A gente acaba abreviando. Mas faz parte da nossa etapa evolutiva essa compreensão. Ele nos diz aqui no livro que a matéria, os corpos ou tudo que se tem ao nosso dispor, reinos minerais e vegetais, em todos os níveis ela serve de alimento, mas que o princípio inteligente permanece e evolui. Então, quando falamos de morte, é morte física. O princípio, ele continua. E quando ele fala de alimento, nós mesmos nos utilizamos dos reinos minerais e vegetais, os próprios vegetais entre eles, ou até entre eles e os animais, se utilizam também do processo de um se alimentar do outro. Os animais, diferentes dos seres humanos, também têm o processo de autoalimentação entre as espécies dentro da cadeia alimentar e evolutiva. Então, a gente observando a natureza, a gente repara que está tudo numa harmonia. É quando aparece o ser humano é que a coisa começa a se tornar um pouco desarmônica, em alguns fatos, em algumas situações até bastante. Como eu falei dos animais, eles apenas matam os semelhantes deles para se satisfazerem na sua sobrevida, na sua alimentação, enquanto que nós fazemos até por esporte. Através do instinto de conservação, as espécies buscam preservar a vida e fazer algo pelo seu adiantamento. O instinto de conservação, ele seria contrário, num primeiro momento, a essa lei de destruição. Um termina e o outro tenta preservar. Mas o instinto de conservação, ele nos é dado para que nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade da encarnação ou da vida material que nós temos. Porque se nós não tivéssemos esse instinto latente dentro de nós, nós não daríamos valor à vida e talvez não resistiríamos algumas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então, essa oportunidade que nos é dada através do instinto de preservação e conservação, ele nos causa até um despertar para que a gente possa buscar, através dessa força interior que nós temos, meios de melhorar ou de avançar na nossa evolução. Se a gente parar e pensar, a gente vai ver que existem vários exemplos disso, não apenas na nossa vida, mas no mundo todo, né? Várias coisas que foram melhoradas foi através, digamos, desse medo que a morte, que a destruição nos causaria. Dentro dessa lei de destruição, aqui também tem uma parte que fala de flagelos destruidores, que são então grandes acontecimentos ou que envolvam uma quantidade maior de pessoas, foge da nossa individualidade, né? E ele nos diz aqui também, dentro desses flagelos destruidores, que essa transformação que acontece nesse momento em que acontecem esses fatos maiores, eles servem para impulsionar também, talvez, uma comunidade que viva ali, ou um número de pessoas envolvidas naquele episódio, para que, através dessa transformação, em pouco tempo aconteça uma transformação que talvez levasse, pelo andar natural, levasse até séculos para acontecer. Então, se a gente for pegar de novo no estudo da história, desde o início do nosso planeta, fatos grandiosos aconteceram através de catástrofes, como terremotos, vulcões, maremotos. A gente sabe que a Terra, há milhões de anos atrás, partes que hoje são terra eram água. E nessa mudança, muitas transformações ocorreram com a espécie humana. Transformações que, se não houvessem ocorrido, levariam muito tempo para que, através da própria evolução lenta que o ser humano tem, demoraria muito tempo. Mas aí, nessa questão até, que o ser humano sempre tenta protelar algumas coisas, né? Ele faz uma pergunta aqui, se não haveria um outro meio de causar essas transformações que não fosse uma forma tão violenta, às vezes, pensando sempre no lado físico. E a resposta dos espíritos é que existe outros meios, e esses meios acontecem todos os dias, através de possibilidades, de informações que chegam até nós. Porém, o ser humano não dá ouvidos a isso, não se toca desses sinais que vão acontecendo, e através, né, do seu orgulho, do seu egoísmo, ele não percebe essas coisas. E cada ato desses, da forma contundente como acontece, é uma maneira de muitas vezes aplacar então esse orgulho. Porque o que acontece quando isso surge? Nós percebemos que, por mais poder que nós tenhamos dentro do mundo material, nós percebemos que nós somos pequenos, nós somos fracos perante essas leis naturais, essas leis divinas, leis de Deus, que realmente quem está no comando não somos nós, apesar de muitas vezes pensar que estamos. Então, é uma oportunidade novamente para quem acaba sobrevivendo a esses fatos, de botar a mão na consciência e perceber que algumas coisas estão bastante erradas. Através de toda essa evolução que nós já galgamos durante todos esses anos das nossas vidas, que outros já fizeram por nós, inclusive, nós temos sim a oportunidade de ou enfraquecer algumas situações naturais que possam acontecer, ou atenuar, ou até mesmo desfazer elas, fazer com que não ocorram. Porém, o que se vê é que elas continuam acontecendo, novamente, por causa do nosso egoísmo, porque não observamos os sinais que vão nos sendo dados. O homem, ele modifica constantemente a natureza, os meios, os locais aonde ele vive, através de coisas que nós sabemos, das informações que chegam até nós todos os dias, sejam os desmatamentos, seja a poluição, seja o desvio de rios. Então tudo isso vai causando algumas modificações naquele meio e que normalmente a natureza, ela, de uma certa maneira, ela nos cobra isso através de algumas situações naturais que ocorrem. Então, apesar de todos os avisos e todas as informações que nós temos, a gente ainda continua observando mais as nossas vontades do que o que está realmente sendo demonstrado. Dentro lá do Evangelho, até segundo o Espiritismo, tem uma passagem que nos diz que as tragédias, elas são necessárias. Porque através da nossa linha de vida, nós estamos todos os dias semeando alguma coisa. E a gente aprendeu que a gente semeia, a gente planta, mas a gente colhe. E é claro que a colheita, ela não deve ser obrigatoriamente na mesma proporção do nosso plantio. Porque nesse meio tempo, dependendo do tempo que leva para as coisas acontecerem, a gente pode aprender, a gente pode compreender que alguma coisa foi feita no sentido errado. E através desse aprendizado, a gente pode tomar algumas atitudes em sentido contrário para tentar amenizar. Mas muitas vezes não se faz nada. Então, essa tragédia, como é dito, ela vem numa proporção bastante grande. Então, são necessárias para que aquele que está passando por ela aprenda com aquilo. Aquilo não serve como um castigo, como uma punição, mas sim como uma forma de reequilibrar algo que foi feito. Só que quando essas tragédias são provocadas por alguém, a gente fala às vezes muito na questão de karma, né? Então é o meu karma passar por aquilo, mas não está, vamos dizer, na linha de cada um provocar aquilo. Aquele que provoca, ele tem sim responsabilidade sobre aquilo que está fazendo. Mesmo que eu tenha que passar por uma situação, ninguém deve provocá-la. A própria lei vai se incumbir de fazer com que isso aconteça. Então é bastante importante isso para a gente perceber que não somos nós agentes para causar isso na vida de outras pessoas. Devemos sim causar coisas boas e não coisas que possam trazer um pouco de aflições, né? E só para terminar essa parte, a gente falou ainda num outro dia sobre sintonia vibratória, né? Que estamos sempre sintonizando através daquilo que nós estamos projetando, emanando. E nos processos, então, reencarnatórios, que todos nós fazemos parte, estamos aqui através dele, é frequente a integração de espíritos de diferentes graus evolutivos. Isso também nós já sabemos, não é novidade nenhuma. E por que, então, espíritos de graus diferentes estão juntos, né? É óbvio que é para aprendizado, para que um possa auxiliar o outro, um possa resolver questões de um passado. Através, então, dessa convivência, é que nós nos transformamos para melhorar. Ou nos afastamos em busca dos nossos semelhantes, dando vazão às tendências e instintos que nós carregamos. Então, quando nós falamos no início sobre a lei de destruição, que é uma lei natural e que o objetivo dela é a transformação não apenas da matéria, mas também daquilo que o ser humano projeta, através desses processos reencarnatórios, então dessa convivência, nós temos a oportunidade, sim, de nos transformarmos para melhor. Muitas vezes nós não conseguimos porque não estamos ainda preparados, né? Algumas coisas todos nós conseguimos escapar ou não enfrentar. Então, é a oportunidade que nós temos de observar isso para fazer as nossas reflexões individuais do que nós não estamos conseguindo e o porquê não estamos conseguindo. E o que nós precisamos fazer para que a gente realmente consiga, então.